Так просили. Ok, mantenha meu pé. Informe passando o farol de Itabuna. Ok, as aeronaves na aproximação, informo que Salvador está operando o instrumento. 1.300 pés de teto, 4 mil de visibilidade, chuva na final do ano zero. Sente o trip, 5414. Zulek, informo que não recebo sua altimetria, viu? Oito, estabilizado, visual com a pista? Estabilizado, negativo visual. E informe visual. Aparece. Quatro no quatro, pista para 2000, livre LS, forma estabilizado. 5414, 2000, livre LS, obrigado. Oito, meia milha para externo, chame 12 no 8, informe 18, 3, 8, 8, 8, 6. Voo 1888, LS, passo externo. Voo 1888, bom dia, continua a aproximação. Reporta visual com o campo embaixo e travado. Informa a chuva aí na final da 10, mas sobre o campo só um chuvisco leve e pistão no zero molhada. Reporta quando o visual, o gol no 888. 88 é para trás. Para através de Leos, estimar de pouso em Teixeira de Freitas. Descansa, estimando Coral 1258. E o Pedro Teixeira, 1-5-3, o Edson estimado para o Través de Léo. Possível, 1-3-1-8. Grato. Sou de o Papatango, Mike Mike Romeu, tá me deu a descida. Mike Mike Romeu, desça ao 050. 050, Mike Mike Romeu. 5.000 para 4.000, gol 982. 982, 2.000 pés, 1.016. Livre LS, só estabilizado. 2016, reportaremos estabilizado, gol 982. Localizador, o trip 5414. 5414, chame torre no 836. 86, obrigado. Oi, trip 5414, muito bom dia, localizador. 288, gol, arremeteu. O gol no 888 iniciou a arremetida aos 46. Vai manter a pro até 2000, chamar o controle em 120.8. Confirme o motivo da arremetida? Chuva na final, lá do estopista. Sente, 120.8 agora. 208. Bom dia. Identifique. chegada Bonfileta para 4.000 pés, 1016. Bonf, 4.000. Não, pode levar na flor de pelo da presente, não? Saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta a Upper Zulu 21 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120.8 e aciona 5452 no transponto. Ok, o 360 autorizado com decolagem da 10 curva direita, Arbor, Elefa, Upper Zulu 21, conforme rota 1208 e o transponder 5452. Reto, portão 7, chama pronto para o pushback de saneamento, Oceaner 631. Tá, afirma aqui o portão 7, chamará. 240. No ILS, gol 982. 982, chame torre, o Nuno 836. 186. Torre Salvador, gol 982, no ILS. Gol no 982, continua a aproximação, número 2 para pouso, reporta quando visual com o campo em baixo travado. Tá chovendo sobre o campo, hein? O vento variável com 3 nós. Tá, tem chuva no campo? Sobre o campo, o chuvisco e a chuva tá só no final da 10. Obrigado. TPC 494, está visual com o campo, agora, baixar travado. Ciente, o 35414 autorizado pouso pistão no zero, vento variável com 3 nós. 494. Mike Echo Delta. Confirma novamente o POB 02 ou 12? 02 no POB, acionamento, táxi, decolagem agora com a torre em 118.6, dúzia, o ajuste no zero no meio, um bom voo. Delta livre acionado, parte 4, chama pronto para o táxi. O 888, complete curva agora à direita para 280. Direita 280, 88. Baixar travado, gol 982. Gente, gol 982, continua aproximação, reporte visual com campo. Salvador, Índia do Loiaco. 5414, solo 250, direita solo 1219. Direita 219. Salvador, Índia do Loiaco. Prossiga, Índia do Loiaco. Farol de Itapuã, tá mantendo o meu. Gente, continue a aproximação, reporte para cruzar o eixo da 17. Vai reportar para cruzar. Falou, trip 5494, levou o táxi na sua escuta. 5494, táxi via Alfa Juliette, remota 104, pátio principal. Juliette, 104, pátio principal, ciente. Vento 260 graus, 04 nós, pista molhada. Livre ponto, bom, 9, 8, 10. Mike Echo Delta, já o táxi até o ponto de espera, reporte para o ingresso na 17. Mike, Mike, Romeu estabilizado? Estabilizado, não, Mike, Mike, Romeu. Mike, Mike, Romeu, chame Torre, Ano 8, 3, 1, 6. Torre, 1, 1, 8, 6, Mike, Mike, Romeu, grato. Torre, Salvador, muito bom dia, Papatango, Mike, Mike, Romeu, estabilizado no LF. Mike, Mike, Romeu, curtindo a aproximação, guardando a pista livre, reporte visual com campo, ajuste 1, 0, no meio. Visual com campo, 1, 0, no meio, Mike, Mike, Romeu. Gol 1982, solo 52, direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-9, obrigado. Salvador, índio azul eco para cruzamento. Azul eco, 2 a cruzamento, deixando 7, reporte para o cruzamento da 1-0. Vai reportar para cruzar 1-0. Ataque. Gol 1982, táxi via Alfa Juliet, posição 05, pátio principal. Alfa Juliet, 05, pátio principal, obrigado. 7, chame pronto. Visual, Mike, Mike, Romeu. Sente, continua a aproximação, guarda a pista livre. Guarda, Mike, Mike, Romeu. O Nido do Lueco vai manter o setor, aguardando autorização para cruzar o eixo, tem a aeronave se aproximando para pouso na 1-0. Tá aguardado, setor. O Mike Mike Romeu, autorizado pouso, pista 1-0, vento 270 graus, 05 nós, pista molhada. Deve pouso, Mike Mike Romeu. Magueco Delta, aguarde instruções para decolagem. Indizo Loco, faça um 360 pela direita, aguardando instruções para o cruzamento do campo. Tá efetuado pela direita. Oito, chame Torre, 1-1-8-3-1-6. 18-6, gol. Índio Azul Eco, está autorizado o cruzamento do campo, agilizando, tem tráfego a 2 milhas para o externo, para pouso 1-0. Vai, pessoal, cruzamento. Queco Delta, informa o tráfego no setor sul do aeródromo, a 1 milha do eixo de decolagem da 1-7, a 1.000 pés. Autorizado, decolada 1-7, vento 270 graus, 04 nós, reporte fora do solo. Gol 1-8-8-8, aproximando, ILS. Gol 1-8-8-8, curtindo a aproximação, ajuste no 0 no 6, reporte visual com campo. No 6, aportará. Mike, Mike, Romeu, solo aos 5-6, direita, solo 1-2-1, decimal 9. Solo, Mike, Mike, Romeu, vibrando na... Mike, Mike, Romeu, livrando via Eco. Confirma o local de estacionamento? Pátio geral. Viação geral seria o pátio em frente, então taxi é via Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, Mike, Mike, Romeu. Pátio 3, atento ao sinalizador, Mike, Mike, Romeu. 180 graus, 04 nós, pista molhada, atento. Atento, molhada, livre pose. Azuna? 309, tem condição de aproximar de costas próprias? Duna, após intercepto mesmo próprio. Ok, autorizado. Isso para 2016. Informo que o teto está de 1.300 com 4.000 de visibilidade. Ciente, 2.000, meios próprios, 3859. Tá, eu lendo aguardando, vamos usar essa diferença. Firmando, foi o Romeu Golfo para Lençóis. Número 2 para a cópia, só um instantinho, por gentileza. Prepare a saída, Momo. Balizador. Já contactamos a infraero, só um instantinho, por gentileza, ok? Reporta quando já visual com o sinalizador. Sim, isso aí, reportar. Controle Salvador, Índia Zulu Eco. Índia Zulu Eco, prosseguindo para a mata de São João, vai prosseguir a 1000 pés ou quer subir? Vai, prossiga a 1000. Maravilha então, reporte Livrão de CTR. Vai, reportar Livrão de CTR. Eco. Firmou meu bravo, bom dia, prossiga. Gol 1888, solo 58, direita, solo 121, decimal 9. 219, estamos solo, só para informação a gente... Cruzou a cabeceira aí com 8 nós de cauda. Ciente, grato. Por favor, bravo, poderia informar se estimar de pouso em feira? 1888, bom dia, TSV Alfa, Juliette, posição 03, pátio principal. Alfa, Juliette, posição 03, pátio principal. O Mike Romeu já visto o balizamento? Frequentismo, visual, balizador Mike Romeu. Sim, tchau, estacionar a frequência livre, bom dia. Gol no 073, pronto, copy. Prossiga, vamos falar, copy no 073. Certo, se necessário subir, só nos informar. Tio da saída da El, Leda e após direto Porto Seguro. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5461 no nos responde. Lado 260 para Porto Seguro. Decola da 10, vem na curva direita, tá? É o Leda após Porto Seguro. 208, controle 5461 no transponder no 073. Correto, portão 8, chama pronto para o espectacionamento, gol no 073. Chama pronto para o espectacionamento no 073. Solo Salvador, muito bom dia, o Xané 639, aqui no 07, para o espectacionamento. O Xaner 6319 no 07, autorizado, reporta táxi. Autorizado, reportarei táxi, 319. O Papa Romeu Golf, pronto, cópia. Só confirma o pátio de... que encontra, o pátio 5? Afirmativo, autorizado para Lençóis, o nível 240. Decola da 17 com curva esquerda no perfil da saída Momo e após Momo voa direto Lençóis. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5455 no transponder. Estabilizando a ILS, o 3859. Rádio da Aerostar, acionamento táxi decolagem agora com a torre em 1, 1, 8, decimal, meia dúzia, o ajuste no zero no meio, um bom voo. Romeu, meu Golfe, bom dia, autorizado acionamento, chama para o táxi. Salvador, outra 3859, vai passar o externo, checar travado e LS da 10. Tá 3859, continua a aproximação, ajuste no zero no meio, reporte visual com campo. Para visual. Tango Oscar, prossiga. Bruno 073, só um instante para iniciar no 08. Já temos um Airbus da Oceané. Já no fundo no 07. Não me escuta, aguardando. Sim, aguardando. Informa que o Salvador está operando o instrumento, ok? 1300 com 4000, chuva na final da 10 e da 17. Linha 3 no 1, táxi via Pátio, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. Ponto de espera transfere a torre em 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no meia. Apenas atentando ao Boeing da Gol, endereçando agora a Juliette, vai partir até o 03. Linha 3 no 1, está autorizado, táxi atento à aeronave da Gol, já ingressando no Pátio, Índia Alfa, ponto de espera 18 mesmo a torre, com 1016 no ajuste, Oxané, 6063, 1-1. O Gol no 073 autorizado, suspeito na mesa no 08, apenas atentando ao Airbus da Oceané, iniciando o táxi. E reporta para o táxi, o ajuste no 0 no meia. Autorizado o Gol no 073, ajuste no 0 no meia, vai reportar para o táxi. Solo Salvador 595, autorização para Deus, 190. DP 5595, só um instantinho, copy, Léo, se prepare a dar, é o Leda aguardando. É o Leda, obrigado. Mike, Eco Delta, 20 milhas fora, frequência livre, até a volta. Siga. Proximidade de Camargo Faria. Estiver fazendo depois do centro velho, ele na praia do volta a negativo. Na, após livrar as 20 milhas de Salvador, o senhor está por conta e risco. VIP 5595, pronto, copy. Afirmo. Autorizado Ilhéus, nível 160, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto Ilhéus. Controle 120, decimal 8 e aciona 5506 no transponder. Ativo, então 160, decola da 10 com curva direita da El, Leda, depois Ilhéus 1208 e 5506 no transponder, trip 5595. Correto, remoto no 4, chama pronto para o spec acionamento, trip 5595. Então, pronto, obrigado. Salvador, bom dia, é o TAN 3859. Dia 3859, táxi autorizado Alfa, reporte antes da Juliette, portão será o 11. Poderia informar qual foi a intensidade do vento na final? Indicado de 4 de cauda aproximadamente. Confirme novamente o táxi para o 3859, por gentileza. Ricardo com 04, táxi em frente via Alfa, mantendo antes da Juliette, temos um 37 da Gol, se eu puxo, seu portão será 11, após o gol. Sente, vai manter o táxi até a Juliette informar frente do gol. O gate é o 1-1. Confirmando POB 97. Então 3859, após passagem do Boeing da Gol, ingresso Juliette, posição 1-1. Após passagem do 37 da Gol, ingresso Juliette para o gate 1-1, 3859. Uso o Eco agora 17 milhas, pode ligar, levar a frequência, tem um bom voo. Alfa Charlie Mike, bom dia, confirma o destino? M3-1-1, decolada 09, controle 120.8. 308, bom dia. Só confirmando o PAT 5. Bom dia, o Oceania 6319 decolou com árvore Elefa. Oceania 6319, subou 360 na árvore, vigilante. 360 na árvore, Oceania 6319. Autorizado a alinhar e manter não, não sei se mandar pronto, número 1. Vou no 073, autorizar de ar e manter a cabeceira no zero. E mantém na 1-0, 1-0-73. Decolada 1-7 com curva esquerda no perfil da saída Momo e após direto destino. O controle em 120.8 e aciona 5502 no transponder.